Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, leitura bíblica, capítulo a capítulo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou abrir com um texto que o pastor Paulo nos enviou. Ele tem sido uma bênção, sempre foi, a vida inteira, e agora tem alimentado esse número enorme de pessoas, verdadeiro exército, né, de pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Talvez exército não seja o melhor termo, mas quero dizer esse número grande de pessoas que em vários países estão ouvindo a palavra, e o pastor Paulo tem sido uma bênção para todos nós. Eu abro com isso, depois faço um breve relatório e, posteriormente, já vamos para o livro bíblico de 2 Crônicas, capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24, com um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 12, de 1 a 19. Tá bem? Então, vamos ouvir aquilo que nos foi mandado. A oração no jardim, A.C. Barro. Mateus 26, 36 a 46. Descreve o momento em que Jesus, no Getsêmani, revela sua humanidade em angústia profunda. Ele admite: minha alma está profundamente triste até a morte, convidando seus discípulos a vigiar com ele, em vez de se isolar. Busca a presença, em vez de se isolar, busca a presença e ora ao Pai, mostrando que a comunhão é o caminho para enfrentar a dor. A oração de Jesus não remove a cruz, mas fortalece o coração para suportá-la. Seja feita a tua vontade. Ele se levanta mais firme do que quando se prostrou, pronto para cumprir o propósito do amor até o fim. Esse contraste com os discípulos que dormem enquanto deveriam vigiar expõe a luta entre o espírito e a carne. Sem oração, caímos na tentação. Com oração, permanecemos firmes. Getsêmani nos ensina que a fé não elimina a angústia, mas atravessa em rendição confiante. Quando a noite pesa, é a oração que nos ergue e nos sustenta na obediência. Refletir: como posso aprender com Jesus a levar minhas angústias ao Pai em oração, rendendo-me confiantemente à sua vontade? Então, é uma pergunta, né? Como eu posso aprender com Jesus? Aleluia por esse texto de abertura. Irmãos, com relação, irmãos e irmãs, com relação ao relatório, realmente é motivo de muita alegria. Junto com os últimos dados que a missionária Vivian Lopes nos enviou, nós chegamos, WhatsApp, basicamente blog, um número menor para o YouTube, a 510.583. Repito, 510.583. 583 visualizações, escutas ou basicamente visualização ou escuta da palavra do Senhor. Que instrumentos nós estamos usando? O blog Logos 7.blogspot.com, WhatsApp Santidade Bíblica. Nesse WhatsApp você vai ouvindo a palavra na hora em que eu estou ministrando, e o número desse WhatsApp é o número do nosso telefone. Então, o WhatsApp, Santidade Bíblica, o blog, logo7.blogspot.com, e as mensagens no YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Nós estamos desejando, eu peço que você ore por isso, desejando pessoas que possam fazer a edição da nossa ministração no YouTube, porque nós temos 13, 14 ministrações no YouTube e podemos fazer dezenas enquanto o Senhor nos der vida. O nosso Pix é 247-190-158-16. Como se diz no Brasil, 16, mas há outros países, então eu estou dizendo 16. Repito, o Pix: 247-190-158-16. Irmãos, nós estamos precisando muito de vocês para os próximos passos que queremos dar. E, bom, primeiro para as necessidades básicas de alimentação, medicação. Essas são as necessidades básicas e algumas outras, né? Gás, gasolina e outras coisas de necessidade básica. Mas, depois dessas necessidades básicas, nós precisamos de mais ofertas para alcançarmos os nossos objetivos de vida e missão, e não podemos deixar diminuir. Então, se Deus toca o seu coração, Deus toca o coração, põe a mão no bolso, põe a sua mão no bolso e oferte, porque cada um tem o seu trabalho, todos os trabalhos e profissões são importantes. E aqueles que são usados por Deus para alimentar o povo do Senhor, esses também merecem receber da parte do Senhor. O trabalhador é digno do seu salário. Bom, louvamos a Deus. Falei do Pix, falei do número. Maravilhoso, estávamos com 408.581 e fomos para 510. Era isso que eu queria, chegar a 510. Agora chegamos. Chegamos a 510 e vamos acabar Crônicas em novembro, completando 6 anos. E chegamos a esse número de 510.583. Os países que nos ouvem: Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, França, os Países Baixos, depois tem uma região desconhecida, por exemplo, no Brasil, pode ser ali na Amazônia, os ribeirinhos, que a pastora Renilda transmite. Podem ser locais assim, de difícil localização, mas eu não acredito. Acredito que tudo está mapeado, todas as regiões são conhecidas, e é muito mais provável que essa região desconhecida seja um país que proíbe o evangelho. Também temos Canadá, temos a Rússia, Arábia Saudita, o Reino Unido, Seychelles, a Ucrânia, a Argentina, Indonésia, Japão, outro país com um número enorme de 104 pessoas, por isso é muito difícil que isso não seja mapeado, é muito provável que seja um outro país onde o evangelho é proibido, mas está passando e muita gente está ouvindo. A República Tcheca também. Os livros, nós temos dezenas de livros bíblicos já, como Apocalipse, Eclesiastes, Há Lições para Líderes, o livro de Jeremias, o Testemunho da Pastora Margarete, o livro de Mateus, de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, Primeiro Crônicas, agora estamos em Segundo Crônicas, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Samuel, Segundo Samuel, nós louvamos a Deus. Então, pela graça de Deus, e depois, com essa graça santificadora em nossas vidas, na vida da equipe toda, e com disciplina, com ordem, com método, trabalhando direto, nós vamos para 6 anos, né? Só interrompemos em momentos de problema de saúde ou coisa parecida, ou quando essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, não me lembro, deu um blackout, apagou toda a luz na cidade inteira e caiu a internet. Essa não foi a primeira vez, então nessas situações, essas situações estão fora de controle, né? Então, nesses momentos não há ministração. Mas veja o alcance que nós temos chegado. Podem ser pessoas brasileiras que estão nesses lugares, pessoas de língua portuguesa, pode ser gente de língua espanhola. Então, nós nos alegramos demais por cada país onde estamos chegando e pelos livros bíblicos que nós estamos compartilhando com vocês. Encerro o relatório de hoje dizendo a vocês que esse esforço, primeiro a graça e depois a disciplina, o método, está nos levando, então, a 510 mil. Agora eu sonho, agora tenho autorização para sonhar com 515 mil, que venha em um mês, 2 meses, mas vamos de 5 em 5 mil. E, por exemplo, no Uruguai, o país amado por nós, isso é mais ou menos, pelo que eu calculo, não fiz a conta não, mas é aproximadamente uns 80% da população daquele país, esse número. Também outros países da Europa têm mais ou menos essa população. Então, nós nos alegramos muito mesmo por estarmos chegando. Que Deus te abençoe. Esse é o relatório. Eu só vou prestar relatório no mês de novembro. No mês de novembro, depois, no início da segunda quinzena de novembro, como agora, nós vamos fazer outro relatório. Só uma vez por mês, 2, 3 dias, para compartilhar a alegria, você se alegrar também. E com isso nós vamos avançando. Quero fazer isso até o dia final da minha vida aqui. Até Jesus voltar, ou se ele não voltar, e me recolher, nos recolher. Então, estaremos com o corpo glorificado, vamos para os braços do Senhor e viveremos com Ele eternamente. Ok. Segundo Crônicas 24, diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Tziviá ou Zíbia, como falamos aqui, da cidade de Beer-Sheva ou Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou conforme a tradição e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Yahvé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes ordenou sair pelas cidades de Judá, receber a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar para os consertos que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus. E fazer isso ligeiro. Todavia, os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, lhe indagou: Por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Yahvé, à comunidade de Israel, para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Yahvé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Baalins. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram ao lado de fora, à entrada da casa de Yahvé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa, que a mesma ficou lotada. Até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam tal arca até os supervisores do rei, estes observavam que havia muito dinheiro. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduziam ao ponto de partida, procedendo assim regularmente. Todos os dias ajuntaram grande soma de dinheiro. O rei e Joiada entregavam a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e estes tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam aos trabalhos da reforma da casa de Yahvé, como também os obreiros, que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Olha aqui, irmãos, é princípio bíblico. Desde o passado, desde Moisés, e aqui recebiam salário pedreiro, carpinteiro, trabalhadores com ferro, os levitas eram supridos. Depois, no Novo Testamento, os apóstolos receberam. É inacreditável como até hoje nós temos uma omissão de irmãos, irmãs e das igrejas para fazer aquilo que Deus mandou. O trabalhador é digno do seu salário, tá bem? Não precisa ser assalariado com cartão, como se diz, me fugiu agora, com carteira, né, de trabalho. Não precisa fazer isso, mas é necessário que haja uma recompensa pelo trabalho realizado. Todos os ministérios. Versículo 13. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra da reforma. Eles reconstituíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de joiada, e com ela foram feitos utensílios para a casa de Yahvé, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Yahvé, o Senhor. Irmãos, princípio, princípio, a obra do Senhor precisa ser mantida. Todos os trabalhadores da igreja precisam ser supridos e todos têm que estar envolvidos com isso. Todos os irmãos ofertando, todos os irmãos dizimando, e não é possível pensar em várias igrejas ou denominações em que os irmãos não dizimem, ofertem. E também os missionários, e também todos os encarregados do trabalho. Lá em Moisés, foi tão grande a oferta que ele mandou parar. Ele falou: chega de tanta oferta. E agora nós não podemos pensar, 2000 anos depois de Jesus, nós não podemos pensar em gente trabalhando para a igreja, não sendo coberta, não sendo provisionada, né? Não recebendo a provisão. Não é possível, está errado. Isso é um princípio. E quando a igreja não cumpre esse princípio, ou o irmão não cumpre, Deus vai tratar. Não é possível fazer isso. Nós precisamos de igrejas sérias, de pessoas sérias e de igrejas sérias. Quem não faz isso não é sério, é brincalhão, está brincando, né, com a obra do Senhor. Então é um fanfarrão, quero dizer. Gente que está na liderança e que não faz o que tem que fazer é fanfarrão. Deveria trabalhar num circo, mas não trabalhar na obra do Senhor. É um comediante, né? Porque quem está na obra do Senhor nem pensa, nem questiona. Isso não é matéria para questionamento, é princípio. Então, vamos obedecer aquilo que a Bíblia nos ensina. Há mil exemplos no Antigo Testamento e mais 1.000 no Novo Testamento. Então, não é só questão de dízimo, né? É oferta, é entrega, é a dedicação e de todos, né? Para que nós tenhamos todos supridos. Haja suprimento para todos, um ato de fé, um ato de amor, um ato de louvor e um ato de obediência ao Senhor. Maravilha. Agora, a partir do versículo 15. Morre Joiada e entra apostasia no Reino do Sul, mais uma vez em Judá. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Que bom pelos irmãos que têm essa longevidade. E com a medicina avançando, agora nós temos ainda muita gente que vai ter uma vida longeva. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, por quanto havia realizado bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei em meio a lisonjas e referências. O rei aceitou suas sugestões. Então, abandonaram, olha só, abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor Deus, de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos, prestar culto a deuses, outros deuses, e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém, que era o Reino do Sul, né? Com severidade, embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele os profetas tivessem, de fato, pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Uma coisa é deixar de pregar a verdade. Outra coisa é quando você prega a verdade, mas as pessoas não querem obedecer. Agora, versículo 20, irmãos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zechariah, Ben Jehoiada, Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos de Yahvé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonastes o Eterno, ele também vos fará experimentar o afastamento de vós. Irmãos, o versículo 20 já fala tudo. Eles abandonaram o Senhor os abandonou também. Entenda uma outra coisa, além do que falamos de cuidado com o templo, de investimento na obra do Senhor. O Espírito Santo de Yahvé, irmãos, sempre concederá habilidade e coragem necessárias para pregar o seu nome àqueles que se rendem em santificação ao chamado amoroso e especial de Deus. Então, Deus vai conduzir com habilidade e coragem. Deus não aceita covarde no reino. É preciso ter coragem. É preciso ter santificação. Para quem não conhece os princípios wesleyanos e é de outra denominação, ele explica claramente que nós recebemos uma graça, e essa graça de Deus é preveniente, é justificadora e é santificadora. Deus concede a graça e com ela a santificação, a habilidade, a coragem. Sem coragem, a obra não avança. Assim ocorreu com o profeta Zacarias, filho de Joiada. Testemunhou com poder e lealdade sobre a decadência do reino. Mas o rei decidiu não lhe dar atenção, matando cruelmente o filho de quem o ajudara a chegar ao trono. O assassinato de um homem chamado Zacarias é lembrado no Novo Testamento por Jesus Cristo. Mais uma citação do Antigo Testamento por Jesus Cristo, em Mateus 23, 35 e Lucas 11, 51. Quem acha que há uma descontinuidade do Antigo para o Novo nunca leu a Bíblia, nunca estudou, porque Jesus deita e rola, Jesus prega a luz do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Por isso ele aparece na visão para ele, através de Elias e Moisés, para dizer: eu sou o espírito da lei, eu sou o espírito da profecia. Então Jesus fala, mais uma vez, indicando que Crônicas era o livro final do cânon, como de fato o é hoje na Bíblia hebraica. Assim como Deus ajudara o pequeno exército de Judá contra uma esmagadora superioridade numérica de forças, quando o rei e o povo viviam em fidelidade ao Senhor, também agora a sua infidelidade foram derrotados por uma força muito menor de invasores. Então, nossa relação com Deus é a seguinte: se tivermos um pequeno número de gente que busca santidade, ainda assim, com um pequeno número, Deus pode fazer uma transformação na sociedade e ser sal da terra e luz do mundo. E se tivermos um grande número de pessoas, mas esse grande número for infiel, o Senhor abandonará os infiéis. Preste atenção nisso. A partir de um pequeno número, Deus pode fazer grandes coisas. Eu sempre estive nessa expectativa e tenho visto em vários lugares. Agora, também vi a infidelidade. E quando há infidelidade, o Senhor abandona. Desse modo, se cumpriu a última profecia de Zacarias, proferida na hora da sua morte. Quando o povo de Deus não está ao lado do Senhor, acaba sendo derrotado com muita facilidade. Do contrário, um pequeno grupo de pessoas fiéis com a presença de Deus pode vencer milhares de poderosos inimigos, Juízes 7:7, e Javé às vezes lança a mão de exércitos de estranhos para castigar e corrigir a seu povo, filhos em apostasia. De novo, a mesma ideia. Deus pode pegar um número pequeno e fazer uma grande obra. Deus pode pegar um grupo grande, mas não aceitá-los, porque eles não honraram a Deus. Versículo 21: mas eles não quiseram ouvir a verdade, conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Javé, por ordem do próprio rei. Mais um profeta que foi morto, né? Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou pouco antes de morrer: que Javé contemple tua injustiça e te retribua. Oh, que palavra dura, hein? Para encerrar, do versículo 23 até o 27, Deus acerta as contas com Joás. Vamos ver? 23. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás, invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. E Deus deixa, irmãos. Deus deixa e se utiliza para tratar com o seu povo. O exército dos arameus tinham vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas Yahvé, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande, poderoso e destemido. Portanto, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido, então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o assassinaram em seu próprio leito. Veja esse texto, irmão, irmã. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi. Todavia, não nos túmulos dos grandes reis da nação. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias a seu respeito, bem como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midraxe do livro da história dos reis. Então, seu filho Amazias, assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Espero que esse capítulo, a leitura dele, possa ter falado ao seu coração e que você mantenha a fidelidade ao Senhor para que ele não te abandone. Você está com ele? Ele te dá vitória mesmo contra grandes obstáculos. Abandona e o Senhor também abandona. E quando abandona, muitas vidas, mesmo os judeus, pereciam. E hoje o povo cristão, muita gente se dizendo cristã, e é só de boca, não é de postura, e por isso de conduta, e por isso Deus abandona. E o capítulo fala do rei Joás, também restaurando o templo, a primeira parte do templo, Joás restaura o templo. Depois morre Joiada, há uma apostasia em Judá e o profeta Zacarias adverte o povo, mas é assassinado pela casa de Israel, por Judá. E Deus acerta as contas com Joás por causa disso. Que Deus fale poderosamente ao seu coração e você se una a nós. Fale para mais pessoas sobre o WhatsApp, Santidade Bíblica, sobre o blog, logo7.blogspot.com, pelo YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. E se nós chegamos a 510.583, podemos chegar a 515 mil, se o Senhor se agradar de nós e tocar nos corações. E não deixe de fazer a provisão para os servos de Deus. Eu não falo só nós, os missionários que estão em vários lugares do mundo, a começar da sua igreja local, partindo para sua denominação, chegando a outros missionários. Que não lhe falte a fidelidade. E você se lembre também do Pix 247190158116. Faça essa semana, comece essa semana, depósito e entre no hall de pessoas que depositam. Deus está preparando uma obra, sempre Ele está trabalhando, né? Ele descansa um dia, que é o Shabat, mas Ele trabalha 6 dias, Ele gosta de trabalhar e ele usa os seus servos, é necessário que você supra os servos do Senhor. Que Deus abençoe e guarde cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação e a unção que vem do Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém.